Boa noite, tudo certo? Boa noite, meu site ali, mantém. Cheiro no 190. Ali, mantém o 90, boa noite, mantém. Autoridade decolar, 170 graus, 5 horas. Autoridade decolar, boa Salvador, bom dia, Gol 987, perfil da Euleda. Gol 987, bom dia, contato radar na decolagem. Seu para nível 360 na saída da El, após lida direto do brilho. 360, confirma o cara da mensagem, 987. Após lida direto do brilho. Após lida direto do brilho, 87, grato. quanto possível, coordenar o 380, nível final, pro gol 1897. Aguardo. Equipe 5557, bom dia. Confirma o horário do seu plano? Qual aerovia e qual destino? Saída da Eoleda. Sete autorizado nível 380. Autorizado 380, boa noite, no sete. Obrigado. Vale. 3399, muito bom dia, informação Delta, confere. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Prisulo 16, até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, em primeira curva direita, subida Dial, Leda. Após o Leda, voa direto Bridge e intercepta aerovia. Aciona 5471 e o controle 120-8. Estejamento correto, rapaz, quando pronto. Com 557 ao solo. Chegou aqui no sistema, seu plano, pronto, cópia. 5557 da Trip, autorizado para Campinas, nível 360, via Prisulo 16, até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, subida da El Leda. Após o Leda, voa direto, bridge e intercepta aerovia. Aciona 5475 e o controle 120-8. Felipe 5557, que seja o momento correto, está quando pronto. 299, estou dizendo, sua equipe de sol, repete para cá. contato com o 3399 com 149, 4 horas de ataque. 3399, autoriza ataque, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 83995, ajuste no 012, Mongol. 995, autoriza ataque de parte, no dia ponto de espera 18, 399D close 19, chame 1920 desse modo, controle com voo. 0833399. Salvador, muito bom dia, 33399 decolado. 399, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na Serra da El, após letra direto do Brito. Matheus, 360 no perfil, fazendo a brisa 3399. Fala Salvador, o Brito, Trip 5557, que é nosso equipe de sol, rapaz, para ataque. Quatro horas, a gente vai ter um. 5557, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8.95, ajuste no 02, bom voo. Uso 02, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1, 8.95, bom trabalho. Então, 3399, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao mesmo de voo 320. 320, restrito até 3399. Correto, chama agora o Centro 133.25, alterna 125.1. 3325, canal 251 até 3399. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 40 graus, 3 baixo. Decolar da 1-0. Controle Salvador, bom dia, trip 5557, decolagem. Trip 5557, contato radar na decolagem, sou para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto feito. 360 na da EL, após Leda, confirme. Após Leda, vou abrir, Leda, vou abrir. Após Leda, abrir, 5557. Salvador, bom dia, o Azul Alfa, X-Ray Alfa. Azul Alfa, X-Ray Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, está estacionado no PAC 3, solicito autorização de giro de motores de marcha lenta por 5 minutos em flare ambiente. Gente, o Azul Alfa, X-Ray Alfa, por você risco. Sim, está autorizado, obrigado. Repito, 5557, chamar agora Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 133, 25, alterna 25, decimal 1. Correto.